Tiante 6, estacionamento no pátio 4, Rocha Terra. 1-1-8-9-9-5. Estacionamento no espaço 4, a faixa térmica. Mike Yankee, repeat. 390, tá aqui de 3,3 km, essa hora, exposição 12 horas, 8 milhas, adiando 2.100, 2.330. Subindo para 1809, chegando a 390. Falando 390, dos prédios metais, ajustando a 097, utilizados na BDS-72, com 0,3. pista livre, 3 abas são da pista 1-0, vento 0-8, 0 graus, 0-6-0. Seria o pouso, pista 1-0, 1-6-3-0. Salvador, Goro, 0-9-6, Rolando, estabilizado, final 1-0. Voo no 0-9-6, ajuste no 0-7, continua a aproximação, lá de terceiro pouso, número 2. passar para Bravo Delta. Prossiga. Bravo Delta, contém quantos de atrapalho para quantas pessoas? Vamos fazer na conta aérea. Pode do Pátio 5 até o Pátio Principal. Com o 9344. Com o 9344, chega para mim, 118, no final 9. 2 horas, fica até. Chama a equipe, gente, boa noite, bom trabalho. Pode ficar. Voador, boa noite, voo 9344. Voo 344, boa noite, ajuste 07, continue a aproximação, aguarde a autorização do canto. Aguarde a autorização 34. Voo 344, avistado, autorizado, fundo, pistola 0, vento 0, 80 graus, 0, 04. Pesado pouso, 344. Centro 197, decolado 26. Chama agora o controle, salvador, como 20, 28. 208, boa noite, obrigado. Controle, salvador, boa noite, tá 3197, decolou São Bruno. Centro 197, contato radar na decolagem, segundo dia, saída 51, 31, bloco, para o nível 320. Fabi Via, São Bruno, Doco, para o 320, tá 317. 44, me fala os 28, livra à direita na Foxtrot, chamo o Salvador, 121, décima hora. Na Foxtrot, 121, nós vou 1-3-4-4, boa. 3197, chama o centro de 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3.